e atira, atira. O psicológico suspira. É verídico no rap, não tem cover, cover. Por um efeito flash over. A arma é na mente que atira, atira. O psicológico suspira. É verídico no rap, não tem cover, over. Por um efeito flash over. Flash over, flash, flash over. Flash over, no rap não tem over. Flash over, flash, flash over. Flash over, no rap não tem cover. Pela mafia vai mandando para o filho de uma puta que tá desacreditando, desmerecendo e desrespeitando, indiretamente esperando e conspirando. Eu vou calar sua boca, seu puto safado, time motherfucker, maldito desgraçado. Porque eu mais nem menos que ninguém, se for necessário eu faço refém. Sou David com os versos maloqueiro, mais um pobre louco, rapper brasileiro. Com ouro de Toledo, não passo na prova, porque não vou levar nada quando eu for pra cova. Vai pra grupo que cê tá iludido, nem tá ligado, olho de canto e sorrindo. Vai, vai, pensa que tá bom, que passou batido. Vai, vai, pensa que tá bom, seu frango abatido. Todo acelerado, cuzão vira suicida. 1 milhão ao meu lado, 10 milhões via direita. Não fui alvejado porque a morte me respeita. Com ódio, amor, coragem e fé, armado psicológico, filho de José. Vai pra grupo que tá tudo controlado, porque no sopro de verbo o mundo pode tá carbonizado. A arma é na mente que atira, atira. Suspira. É verídico no rap, não tem cover, cover. Por um efeito flash over. A arma é na mente que atira, atira. O psicológico suspira. É verídico no rap, não tem cover, over. Por um efeito flash over. Flash over, flash, flash over. Flash over, no rap não tem cover. Flash over, flash, flash over. Flash over, no rap não tem cover. Cover, cover, cover, cover. Pensou que acabou, a balsa pesa e começou. Não, não. Mas um maloqueiro que essa ideia reforçou. Diretamente do submundo, primeiro mundo, nosso queiro. Pensou ser lugar imundo, que as pessoas não têm jeito. Sou apenas mais um nessa grande multidão. Pra muitos é incomum, não me respeita como cidadão. Discriminado, excluído, as que vão te regredir no modo de pensar, de falar e de agir. Diz o ditado, quem apanha nunca esquece. Diz o ditado, que não mata fortalece. Diz o ditado, com o erro a gente cresce. Acredite no positivo, se ajudar, faça uma prece. Poucos pra ajudar, vários pra atrasar. Quem é pode ficar, quem não é melhor vazar. Pois é um crianção, não saiu da mamadeira. Só de conversinha, acha que é brincadeira. Se a cara por serviu, não posso fazer nada. Servir com fita errada, fica ciente que será cobrada. Quem sou eu? Não sou mais que ninguém. Também só planto coisas boas pra poder colher o bem. O importante é que corro pelo certo. Apenas um grão de areia no deserto. Rajada pra quem ouve, no psico game over. No rap não tem cover, efeito fresh over. A arma é na mente que atira, atira. O psicológico suspira. É verídico no rap não tem cover, cover. Por um efeito flash over. A arma é na mente que atira, atira. O psicológico suspira. É verídico no rap não tem cover, cover. Por um efeito flash over. Flash over, flash, flash over. Flash over, no rap não tem cover. Flash over, flash, flash over. Flash over, no rap não tem cover. Cover, cover, cover, cover. Cover, cover.